Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio do Jovem Nerd, depois de 700 Nerdcasts, eu parei de roncar. Tu sabe que tu voltou a roncar, né? Outro dia a gente tava no avião, você tava roncando. Eu ronquei? Roncou. É uma realidade já. Pô, mas eu não engordei. Como é que eu voltei a roncar? Eu não sei, cara. Eu tava roncando? Tô roncando, é o que eu tô dizendo aqui. Caraca, que absurdo! Aqui é o Azaghal e o Jovem Nerd voltou a roncar. Cara, que eu tô chocado. Eu realmente tô chocado agora. É que você tá bebendo, né, cara? O que tem a ver com isso? Ah, o bêbado ronca. É uma realidade. É uma realidade. Sim, nerds! 700 Nerdcast! Nós acabamos de comemorar 1 bilhão de downloads, Azaghal. 13 anos de Nerdcast. É, cara, é uma semana. 13 ou 14? Vai fazer 14 no ano que vem, né? Em 2020. Não, mas se a gente passou dos 50, é 14, né? Não é assim? A gente conta? Não, temporada? Tipo, essa mudou a temporada. A gente tá na 15ª temporada, é isso? Primeira temporada foi 50. Deixa eu fazer a conta aqui. Primeira temporada foi 50. Aí, até o 100 50. Segunda. 150, terceira, 200. É, dois a cada. Quarta. 2 a cada 100. Então, se 200 é quarta, 400 são 8, certo? Isso. E aí, 400 são 500, 8, 500 são 10, 600 são 12, 700 são 14. Então, a gente tá na 15ª temporada. É. Tá começando a 15ª Exatamente. Temporada. Caraca! Não, mas aí é o 14º ano. Não, a gente acabou aí no 14º ano. É, então, é o 14º ano e a 15ª temporada. Isso. Isso. 15ª temporada. Putz grila, cara. Que a gente pode dizer que é uma temporada, né? Porque a gente nunca estabeleceu isso, mas sim. É, cara, é praticamente um Grey's Anatomy do podcast. Será que tem algum podcast sem... Porque a gente não parou, né? Não paramos. Será que tem algum podcast no mundo, vocês pessoas que são boas de pesquisar no Google, será que tem algum podcast no mundo que durou, que tem tanto tempo de duração? Durou não, porque não acabou ainda. Tem tanto tempo de duração quanto Nerdcast, sem parar, non-stop. Caraca. Porque, olha só, vamos lá aquelas estatísticas que a gente sempre gosta de fazer, né? Sim. Vamos falar de número, Jovem Nerd. Vamos lá, em 700 Nerd Casts. Na data de hoje, nós estamos completando, na verdade, 710 episódios do Nerdcast. Porque a gente teve os episódios alguns, essas, né? Tinha esses lances aí, então, né? Então, ok. Então, na verdade, são mais de 700, mas na conta são 700. Uh-huh. Além disso, a gente tem 62 Nerdcast empreendedores, 45 Nerdtechs, 20 Speak English, 17 Nerdcast e 5 outros. O que é outros? O que é outros? Será que O HaloCast que a gente fez pra Microsoft, essas coisas. Olha aí, outros. Outros. Outros. Totalizando 859 episódios. Nossa, mãe do céu. Esses 859 episódios geraram mais de 1 bilhão de downloads. 1 bilhão de downloads, Azaghal. Agora é 1 bilhão e 1 milhão, é alguma coisa assim, mas é muito mais legal falar 1 bilhão do que falar 1 bilhão, 1.277, sabe? É muito mais impacto a gente falar 1 bilhão de downloads, né? E é isso que a gente vai dizer agora, que a gente tem mais de 1 bilhão de downloads até a gente chegar no número mais expressivo que isso. Olha só, é o equivalente a 5 downloads por brasileirinho, Azaghal. Cara, isso é muita coisa. É como se cada brasileiro que existe nesse país... sofredor tivesse escutado, baixado e escutado 5 episódios de Nerdcast. É? Caraca, é muito bom, 5 vezes o Brasil. Você tá entendendo isso? 5 vezes o Brasil. 5 vezes o Brasil. São 12,6 mil maracanãs lotados. É muito maracanã de Deus. Tudo bem que não é essa quantidade de gente que ouviu, né? Que várias pessoas ouviram várias vezes. Mas é como se fosse o download. Se um download fosse uma pessoa no maracanã lotado. Você entendeu a analogia? Como se uma pessoa tivesse o tamanho de 12,5 mil maracanãs, é isso? Sei lá, caraca. Olha só. Horas de conteúdo entregue. Horas de conteúdo. A gente tem um total de 1.177 horas. Meu Deus. São 49 dias de reprodução de Nerdcast ininterruptos. Caraca! Dá pra tocar Nerdcast, você entendeu? Você vai dar um play numa playlist maluca. e ouvi durante 49 dias sem parar, Nerdcast. Caraca, que coisa impressionante. É muito conteúdo mesmo, de Deus, cara. Se você quiser ouvir todos os Nerdcasts durante o horário comercial, durante o seu trabalho... O quê? Tipo, 8 horas por dia? É. Você leva 147 dias. Caraca. São praticamente 7 meses de trabalho, olha, descontando aí feriados e finais de semana. Nossa, mãe. Caraca, que maneiro. Que maneiro. Temos também dados de espaço em disco. Isso. São 88 gigabytes. Caraca, é muito gigabyte de Deus. De MP3 de Nerdcast. Mensal, a gente transfere 240 terabytes. Caraca, meu Deus. E a transferência total nesses 1 bilhão de downloads é de mais de 50 petabytes. Nossa, 50... O que que são 50 petabytes? A gente não consegue... Não é um número de verdade. É um número inventado. 50 petabytes são 50 mil terabytes. Caraca, é muita coisa. É muita transferência, cara. Se a gente tivesse transferido isso tudo de uma vez... Sim. Na AWS hoje, por exemplo. Por exemplo. A gente teria pago... Se a gente falasse assim, toma aí, eu vou transferir pra você agora 50 petabytes. Exatamente. Hoje. Pega esse link aí. É, exato. A gente ia gastar 2 milhões e meio de dólares, caraca, de transferência se a gente fizesse isso tudo numa porrada só hoje, cara. Aqui no Brasil são 50 trilhões de reais hoje na cotação. E é o equivalente a 500 gol mil. Olha, temos uma cotação mais estável que o real. É, exatamente. Eu só sei quantos milhões de balas juquinhas são, mas porra, realmente são 500 mil gol mil. Esses são os números incríveis e impressionantes desse pequeno podcast. Caraca, cara. Que acalenta suas noites de sexta-feira há mais de 13 anos. Olha só, muito, muito, muito obrigado, nerds, por estar aqui conosco toda semana, por espalhar o Nerdcast para 5 amigos. Olha, e nesse momento, já a galera que fez isso há mais de uma década atrás, exato, né, deu uma puta força pra gente. Então a gente faz esse reforço nesse pedido, exato, já no ano do podcast, né? Uhum. Spotify Edition. É. Porque pro Nerdcast todo ano é ano do podcast. É verdade. A gente deixa essa ideia, esse desafio. E? Quem sabe, se você gosta de ser desafiado. Exato, porque lembra do ano que você descobriu o Nerdcast. Não foi um muito maneiro. Você não falou, caraca, não acredito que eu não conhecia isso e tal. Então passa essa sensação pra outra pessoa. Faça 2019, ainda 2019, ser o ano que o seu amigo, a sua namorada, seu namorado, seus familiares descobriram o Nerdcast, rapaz. Pronto, isso indica. Não precisa indicar pra 5 pessoas, pode indicar pra 10, pra 15. Pode, é porque... Joga no grupo do Whats. No grupo do Zap, fala bom dia, família. É. O Nerdcast da semana. Ah, muito bom. E esse programa é um dos melhores programas pra você indicar, porque ele tem um pupurri dos melhores momentos dos últimos 50 programas. Os momentos mais engraçados, exatamente, do último ano. Ah, mas tem tanto Nerdcast, é tão variado que você pode mandar um tema que a pessoa curte mais. É, se a pessoa gosta, entendeu, mais de história, de ciência ou de cotidiano, exato, de filmes específicos. Exato, né? só escolher mandar. Tem Nerdcast pra todos os gostos, né, amigo? Em quantidade. Quero agradecer também, Azaghal, a todos os Nerdcasters. É verdade. Nossos queridos amigos. Que estão aí conosco gravando constantemente. É, exatamente. No último episódio a gente fez essa catarse de lembrar os melhores momentos, mais felizes. Mas é uma parada muito que o Eduardo Spohr falou. A gente chega na hora do Nerdcast e, ó, vou reencontrar meus amigos. É verdade, funciona pra gente dessa forma também. Até hoje, cara, muito maneiro. Então, gente, muito obrigado. Não, tem recado Net Store ainda. Ah, é verdade. Recado importantíssimo. Vamos lembrar o seguinte, que tá rolando as camisetas replays da Nerd Store, Azaghal, que é sempre camisetas campeãs de venda que voltam aos estoques da Nerd Store. A galera pula que nem maluco em cima, então vale a pena. Não perca a oportunidade de você levar para a sua coleção a camiseta Jovem Nerd Classic, Azaghal. Oh, nossa primeira camiseta. Nossa primeira camiseta com um nerdinho estampado. Agora ela tá mais incrível ainda, o nerdinho tá maior ainda, cara. Tipo, tá um nerdinho gigante. Porque quando a gente fez a primeira versão, ele era um nerdinho mesmo, né? Ele era bem timidinho. Tinha um erro de encaixe, lembra? Que saiu. Cara, tem gente... O Eduardo Spohr tem essa camiseta inicial com erro de encaixe. Até hoje. Que é como se tivesse um outline branco horroroso. Exato. Né? Mas ele tem essa camiseta até hoje, e ela tá bem, cara. Ele cuida muito bem de uma camiseta. Essa camiseta tem 12 anos. Nossa. Caraca, então, ó, nerdinho, que, a camiseta que começou tudo na Nerd Store está de volta, Jovem Nerd Classic. Além disso, tem a camiseta BTTF, rapaz. Também uma clássica com um blueprint. Sabe o que é o blueprint? É que é tipo aquelas plantas azuis escritas em plantas em branco. Não vegetais. Planta baixa. É, plantas de desenhos de arquitetos e engenheiros. Isso, só que, pô, cara, o DeLorean... Cientistas um também fazem plantas. É, exatamente. E o Coyote também pra pegar o Papalego. Fazia. Aquelas plantas. O Tom também pra pegar o Jack. Mas é uma camiseta BTTF Blueprint, cara, que é muito, muito, muito clássica também. Lá de remotos tempos da Nestor, cara, tá de volta. Além disso, a camiseta... Back to the Bone, Azaghal, rapaz. Pra quem é fã de um cavanhaque de uma careca. Pra quem é Back to the Bone. Pra quem sabe quem tá batendo. É, exatamente. Olha só, somente hoje, sexta-feira, dia 15 de novembro de 2019, comemorando 700 Nerdcast, você leva a camiseta Back to the Bone por apenas R$50, Azaghal. Preço promocional somente hoje, então corre porque os estoques são limitados, rapaz. E aí eu não sei quando é que vem o próximo replay, então aproveita por aí que você vai ver o replay. Pra quem ficou babando, pra quem ficou na mão na última vez que não comprou a tempo, possa ter a sua oportunidade de comprar esses três incríveis replays só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil! E Azaghal, nós temos aqui de novo o nosso querido Guga Mafra neste Nerdcast especial. Você está vindo nos Nerdcast especiais, é isso? É, Guga, você teve no 699, quando a gente fez um recap, foi um Nerdcast de 1 bilhão de downloads. Uhum. Sabia que nós fomos o terceiro podcast do mundo a chegar a 1 bilhão de downloads? É. E os três chegaram esse ano, em 2019. Caraca, que incrível, que corrida, hein? Não é? Nariz com nariz. Nós somos o primeiro podcast brasileiro a chegar a 1 bilhão de downloads. E o terceiro do mundo. Isso é uma parada. Caraca, cara. Todo podcast brasileiro é um Nerdcast. Para com isso. Não fala isso. O Nerdcast é como se fosse Moisés do podcast brasileiro. Imagina. Ou seja, a gente tá 40 anos perdido no deserto, é isso aqui. E é muito comum os podcasts falarem assim, ah não, no meu Nerdcast, ou quer dizer, no meu podcast, é muito comum. Eu mesmo já falei isso várias vezes. Tá. Você já falou? Claro, todo mundo fala. Vou lançar os mandamentos então, já que eu sou o Moisés. Vou trazer os mandamentos. O primeiro mandamento é, não cresça falando mal de outros podcasts. Mas olha só, Guga, nós estamos aqui para falar bem do seu trabalho em criar uma nova mídia, isso olha mesmo? Aí, Guga Mafra. É um novo formato, né? É uma espécie de audiobook, mas com a linguagem de podcast, que é o podbook. Não é audiobook, não é podcast. É o podbook! É, porque ele tem uma história com começo, meio e fim, como um audiobook, ele é uma história que é contada, ele tem um pouco essa sensação de audiobook, mas ele tem a linguagem de podcast, a linguagem do diálogo como a gente tá tendo aqui. Muito maneiro. E aí você criou esse formato, você registrou esse formato e você lançou o primeiro conteúdo podbook do mundo, que é Como Ser um Rockstar. Que é a história do Guga se apaixonando por todas as mulheres que passam na frente dele. Porque essa, Dave, essa é a razão do rock, cara. Olha aí. O amor é a razão do rock. O rock existe por causa do amor. O rock existe por causa do amor. Olha Mafra. Aí. Olha aí. Mafra, Guga, 2019. Mas olha só que maneiro, gente, a história. É o Guga contando essa história da vida dele, que ele organizou. Contando, né? A passagem dele pelos anos 90. Isso. Para o filho, o Eric. Pro filho, exato. Meio que num esquema How I Met Your Mother, uma coisa assim, meio conhecendo, contando a história da vida dele. How I Met Your Guga. How I Met Your Guga. Contando a história da vida dele, contando a história de amor dele pelo rock and roll, como ele queria ter uma banda e ele fazer parte de uma banda e cantar e ser um rockstar. É muito legal porque eu já ouvi quase tudo. E não é só a história do Guga simplesmente jogada, mas ela tá toda amarrada no contexto sociopolítico econômico da década de 90, de verdade, maneiro, porque maneiro. Todo mundo sabe que nessa década teve plano Collor, teve, né, todas essas mudanças políticas e de fato econômicas que afetaram muito a família brasileira, né? Uhum. Todo mundo que passou pelos anos 90 no Brasil tomou uma porrada, por exemplo, do plano Collor. Uhum. E isso impactou diretamente a vida do Guga e dos amigos dele e tá na história, cara. Muito maneiro, muito maneiro. É uma imersão nos anos 90 e na adolescência. É uma comédia romântica, como você falou, tipo How I Met Your Mother, tipo Nos Incríveis também. E, cara, tá sendo muito legal. A gente tá com uma semana de lançamento. Foi engraçado que a gente tava jantando. No dia que a gente lançou, eu tava lá jantando com vocês, com Cauê, com Castanhari, com Cid, não sei se vocês lembram. Eu lembro. Jovem Nerd não lembra. Eu lembro. Jovem Nerd não lembra. Eu lembro, lembro. Quando fez 10 horas e meia do lançamento, alguém me mandou um tweet. Acabei. Caraca, que foda. Porque tem 10 horas e meia. Tem exatas 10 horas e meia. São 10 capítulos de mais ou menos uma hora. Caraca, que maneira. E aí no fim de semana, nos dias seguintes, eu comecei a receber um monte de textão da galera falando assim, cara, eu comecei e não consegui parar. Que maneira. Porque é uma imersão muito forte, porque tem um monte de cliffhangers e aí você não consegue parar. E eu fui até o fim, eu ouvi numa sentada um monte de gente me mandando foto chorando, porque chega no final chorando, porque se envolveu com a história. E tá sendo incrível, cara. Tá sendo muito legal. Sabe o que é mais incrível? É que você pode ouvir de graça. É, normalmente deveria ser um produto que você compra. Isso é mais incrível. Mas você pode ouvir de graça, é isso aí. Guga, como é que faz pra ouvir Como Ser um Rockstar de graça? O Como Ser um Rockstar tá numa plataforma de audiobooks, que ela é paga, ela tem uma assinatura, mas pra ouvir o Como Ser um Rockstar, você tem 30 dias grátis, que dá tempo suficiente pra você ouvir não só essas 10 horas e meia de imersão nos anos 90, como você pode ouvir também tudo que você encontrar por lá. Você tem 30 dias grátis pra experimentar a plataforma e ouvir o Como Ser um Rockstar. É só em comoserumrockstar.com/grátis. Grátis, grátis chamou a atenção. Você tem 30 dias grátis pra testar a plataforma e ouvir o Como Ser um Rockstar. Me manda sua foto chorando, me marca lá no Instagram, que eu tô fazendo uma galeria de pessoas chorando quando elas terminam de ouvir Como Ser um Rockstar. Então, tem link aqui no post se você estiver ouvindo no Jovem Nerd. Tem link no app, caso Sim. você seja querido usuário do app. E aí você tá vendo também a capa do Como Ser um Rockstar, do Guga Mafra. Se você estiver usando outros serviços que não tenham link clicáveis, aí sim você vai em comoserumrockstar.com/grátis. Ah, garoto! É grátis! É de grátis, é grátis! Dave, quando você acabar, me manda sua foto chorando pra eu pôr na galeria. Guga, você nunca vai conseguir fazer eu chorar, cara. Tem cachorro no final? Tem cachorro, tem cachorro. No final? E o pior é que ele já fez. O pior é que ele já fez. O pior é que eu fez. Já fiz. Puta merda. Tá bom? Tá de bom tamanho, de jabá? Vamos relembrar. Quando você dá coisa grátis... Não é? Não é nem jabá. Não é nem jabá. É, é um favor que a gente tá fazendo. Exatamente. E quando a gente oferece as camisetas da Nerd Store, com a qualidade que elas têm. Exatamente. Com a história Exato. Que a pessoa vai carregar no peito. É. Esse jabá é maravilhoso. Mas agora fique aí você com os melhores momentos. É, a gente sempre... É 49? Os últimos 48, 49. Na verdade... É porque não, é, não tem... Por exemplo, é do 651 Isso. até o 699. Isso. Mas não vai ter do programa passado, porque o do programa passado você já foi... Você acabou de ouvir, né? É, e foi uma recapitulação. Exato. Né? Então é menos dessa vez. É menos, aí, bom, fiquem aí com os melhores momentos de menos do Nerdcast aí. Que segredo. Fred, você decidiu fazer uma viagem pela América do Sul pra conhecer lugares... Não, deixa eu comemorar os 10 anos de casado. 10 anos de casado. Também, olha aí. Exatamente. 10 anos de casado. Eu sei disso porque ele casou no mesmo ano que eu e o David. 10 anos que... Na mesma igreja. Exatamente. 10 anos que tocou Sônia na Confeitaria Colombo. É. Gente, eu saí... Nunca? Olha aqui. Eu saí rasgada daquela festa. Era uma festa de casamento, saí toda rasgada. Essa festa foi destruição. Foi, gente. A gente deu banho de champanhe no maluco lá do Hermenegildo. O cara tava com um terno bonito, que teu padrinho lá. Qual era o Binha, talvez. Puta que pariu, mas foi banho de champanhe. Ele ia enfiar porrada, porque ele achou que era um homem, sei lá. Ele olhou, porra! Aí ele viu que era uma mulher que tinha dado banho de champanhe nele e viu o meu estado. Ele olhou pra mim e falou assim, deixa pra lá. A Confeitaria Colombo era um achado para fazer festas de casamento, que era um lugar barato, já todo decorado, você não precisa gastar com nada e tal. Depois da festa de Sr. K, nunca mais teve preços acessíveis. Não, fecharam, porque essa festa tem registros que até hoje não podem ser testemunhados por seres humanos. Exatamente. Eles pararam um tempo, na verdade, depois eles voltaram a fazer, mas voltaram a fazer assim no padrão, então, vão te cobrar absurdos, sabe? Olha, a última festa em conta. Aqueles espelhos belgas nunca tiveram risco tão grande quanto nessa Foi. Festa. Eu ainda perguntei, eu na época perguntei pra moça, pra Luciana, Luciana Assis, o nome dela, simpaticíssima. Se você estiver por acaso nos ouvindo, muitíssimo obrigado. Eu ainda perguntei, vem cá, esses espelhos têm seguro? Aí ela falou, seguro? É, né, cara, um espelho grande, 2,5 metros de altura, 1,5 de largura. Pra quem não conhece, tem algumas imagens aparecendo aí pra quem tá com o nosso aplicativo, mas a Confeitaria Colombo é uma confeitaria clássica do Rio de Janeiro. Isso. Bonita, né, estilo clássico, imperial, sei lá como é que chama. Imperial, E ela tem uma das características dela, né, além dessa decoração toda rococó, são os espelhos enormes de cristal belga. Ela é lindíssima, gente. Parece o Palácio de Versalhes, maluco. Parece. E, esse espelho não tem preço. Porque não tem, foi não pode ser refeito. Porque quando foi trazido só existia barcos à vela. Não, os belgas não fazem mais cristal, e muito menos espelho. Daí a minha pergunta, daí a minha questão, o meu medo. Essa porra tem seguro? Ela falou assim, por quê? Então, veja bem, né? Espelhos enormes, porrada de bêbados incontroláveis, cadeiras. Ah, a portuguesa tem a história dela na porta do banheiro escandalizando a senhorinha. Porra, eu entrei no banheiro com a minha irmã e falei, ih, cacete, esqueci o pó no terno do David, vou lá pegar. Caraca, a senhorinha tava maluca, maluca. Aí quando eu voltei, era o pó de maquiagem, gente. Não, eu realmente tinha posto no terno dele, mas a senhora achou que eu ia cheirar muito na frente dela. Porra, passar a carreira no espelho belga, né, maluco? Cheirar na vertical. Famosa brisa pobre. Cheirar na vertical. Foi brisa pobre essa. Pra vocês terem uma ideia, essa festa na Confeitaria Colombo, até onde eu sei, foi a última festa que se permitiu fumar charuto lá dentro. Foi. Fumou sem dó. Sem dó. Acendendo um charuto no outro. E apagava no espelho belga, mano. Gente, é inacreditável, né? Tocou Sônia, amigo. Sônia não, Rio Babilônia. Tocou Rio Babilônia, cara. Rio Babilônia. Rio Babilônia. Uou. Tem no vídeo. Aquele trenzinho enorme, uma porrada de gente, Rio, Babilônia, e os mais velhos olhando e falando, caralho, que porra é essa? Eles estão todos se esfregando. Que porra é essa? Registros que nunca poderão ser vistos. Essa festa tem vários. Ali eu senti um personagem de RPG. É. Ali é um personagem de D&D. Ali ele virou DPS. O Wilder. Virou DPS. Mas é legal porque ele fala, né? Ele fala assim, ah, eu ainda sou merecedor, né? Acho que é maneiríssimo, né? Foi right in the feels, assim, foi direto no coração. Tipo, pá! Ai, você é merecedor, sim. Mas o que não é muito certo, hein? Não é muito certo, porque... Né? Por isso que o capitão consegue levantar o martelo também, porque o martelo baixou a régua. Beleza, vai. Se tem alguém pra carregar esse martelo, é o capitão. Sempre foi. Porque, porra, antes era só o Thor. Aí depois o Visão pegou. Aí o capitão uma vez deu uma mexida nele. Lembra que eles estavam brincando de levar o martelo? Aí o capitão. Mas o capitão já poderia naquela época. Por que, que o martelo não foi? Aí o martelo viu e falou assim: caralho, olha o naipe do Deus do Trovão. O cara tá há 5 anos comendo Doritos, tomando balachoca e jogando Fortnite. Agora eu vou baixar essa régua aqui, porque senão ninguém levanta essa merda mais. Eu tava com meu pai no avião, voltando do Panamá. Da primeira vez que a gente veio aqui ver alugar os bagulho e pá. Vocês inauguraram a Trad Panamá. Inclusive, quem tiver no Panamá aí, vai lá na Trad. Exatamente, por favor, fortalece, porque tem que. O break-even em dólar é pesado. Aí eu tava deitado. Tava sentado do meu pai, eu tava no meio, na cadeira do meio, aí tinha janela e tinha um corredor. E meu pai, ele tem claustrofobia, além de ser ansioso. E um talvez um pouquinho assim com álcool, mas a gente vai chegar lá nesse período de álcool. Álcool na cabine pressurizada é vezes 4, né, brother? Exato. Aí o que aconteceu? Nessa época, foi quando meu pai foi no doutor, porque aqui em casa todo mundo esse ano resolveu ficar magro. Todo mundo foi no médico junto. É, teu pai tá magrão, pode crer. Tá, então, aí todo mundo perdeu 30 quilos. Pois é, eu já mandei o Alan aí nesse médico, já falei. É, então, só que o meu pai, o médico falou, pessoal, vocês vão tomar uma medicação, pá, não sei o quê, o regime certo, não sei o quê, vocês não podem tomar álcool de jeito nenhum, tudo bem? Tudo bem. Eu, minha irmã, minha mãe, todo mundo foi doutrina, pá, segui o bagulho certinho, não sei o quê. Meu pai, ele fica se enganando. Porque a médica falou, ó, se você for comer carboidrato, você tem que tomar esse remédio aqui. Esse remédio vai anular o efeito do carboidrato no seu organismo, não sei o quê. Porra, eu quero esse remédio agora. Se algum dia, numa necessidade, você tiver uma situação social que necessite o uso de álcool, opte por gin tônica, tá? Pô, mas isso não é uma opção de álcool. Gin tônica liberado. Exatamente. Como essa informação foi processada pelo cérebro do meu pai? Eu posso beber gin tônica o quanto eu quiser. A caralho, né? Ele descobriu do lado da nossa casa aqui no lugar, um lugar que chama lá Milongão, onde a gin tônica custava $5. Você tá falando do Panamá, isso? Do Panamá. Porque você e seu pai ficaram nesse vai e vem em Panamá por causa da trade do Panamá que inaugurou agora, é isso? Eu estou no Panamá nesse momento. Aham. Uh-huh. Agora eu vivo na ponte aérea. Aí, o que aconteceu? Um pouco antes de ir embora, meu pai não tomou o remédio da pressão, porém tomou duas gin tônica. Caralho, maluco. O remédio, beleza, mas a gin tônica não pode esquecer, né, gente? Obviamente. Prioridade, né, malandro? Meu irmão, foi subir o avião, ele tava quietão. Quem conhece meu pai sabe que ele fala mais que a mulher que vende Yakult na rua. Ele, mano, fala pra caralho. Deu uma hora de voo, eu encostei nele e ele tava de olho fechado. Mas meu pai já teve outros piripaque em voo por causa da claustrofobia. Já passei muita vergonha, porque ele começa a ficar louco, ele, abre o avião aí, eu vou sair. Mano, voando. Abre o avião que eu vou sair. Aí a gente, não, opa, então, não dá pra parar o avião cada vez que você tiver um ataque de claustrofobia, tá? Beleza. Só que aí, cara, eu olhei pra ele, ele começou a tremer a mão. E aí eu olho ele com o olho fechado, assim. Só que aí a boca dele, mano, ficou tipo do Coringa pra baixo, saca? Travou pra baixo. Eu, caralho. Caraca. Deu bizil. Falei, deu bizil real. Eu que tenho que manter a calma. Aí, mano, ele começou a tremer. Eu encostei ele, ele começou a tremer muito o corpo inteiro. E a cabeça, assim. Caralho. O queixo dele tava travado. Eu falei, fudeu, meu pai vai morrer, vai ficar gelado aqui. Eu vou ter que voar 6 horas com o bicho gelado aqui. Cheguei em casa, ter que pôr na cara do caixote de madeira. Mano, fiquei desesperado. Caraca, desesperador. Comecei a berrar no avião. Meu pai tá morrendo! Acabou a calma. Em um nossa. Minuto. Nossa. Acabou. Meu pai tá morrendo aqui, tá tendo um ataque cardíaco, não sei o que tá pegando. Fudeu, vai morrer, caralho. Cadê o médico? Aí, a mulher que tava atrás da gente era médica. Ela veio, já viu pressão, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela falou, ele toma remédio? Falei, ele tem problema de pressão, sim, ele tá tomando uns remédios aí de emagrecer e tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí a mulher já ficou em pânico. Só que a hora que ela ficou em pânico, aí eu fiquei muito em pânico, porque, mano... A médica ficou em pânico? Falei, ele não tomou remédio de pressão e ele ainda tá tomando alguma fórmula de emagrecer, que eu não sei o que é. Gin tônica. Ela... Calma, não tinha chegado aí ainda, sabe? Que eu ainda tava tentando passar um pano pra ele. Aí a mulher falou, tá, mas ele esqueceu o remédio de pressão? Sim. Aí ela falou, mas ele não bebeu nenhum álcool, né? Aí eu, então. Esse então aí. Então é foda, né? Então é atestado de inveja. Aí eu falei, puta, ele tomou duas gin tônica. Ela, mas isso é muita irresponsabilidade. Você tá louco, ia voar a pressão, não sei o quê. E ela falando, e ele babando, e o avião de pé, porque nesse momento a gente virou a televisão do avião. Não, e nessa hora você fala assim, amiga, não adianta me dar esporro, eu sou só o filho, eu não mando no meu pai. Eu falei, sei lá, se você é médica, você deve ter uma injeção de adrenalina aí, qualquer porra aí, enfia nele, que aí o bicho tá dando piripaque do Chaves aqui, ele vai cair gelado e eu vou ter que viajar com 5 horas com o corpo do meu pai gelado no avião e nunca mais eu vou ter psicólogo que dê jeito em mim, na minha cabeça, no meu trauma, e acabou com minha vida. Mano, minha cabeça já virou. Beleza, a médica foi lá, deu tapa nele, pá, suave. Deu tapa suave? Tapa suave, não é suave. Não, ela fez alguns pode crer lá que deu uma acalmada nele e aí ele voltou. Beleza. Só que aí, mano, o que pegou? A hora que ele levantou pra ir no banheiro, ele tinha mijado e se cagado, tá ligado? Ah, e aí, que mano. Beleza! Olha o Fred. Ele foi até lá na frente. Ele foi no banheiro lá da frente do piloto. Eu fui junto, a médica foi junto, a tripulação foi junta. Aí ele era que foi mijado e cagado andando pelo avião inteiro no banheiro do piloto. Aí, ele fez o walk of shame da Sansa. Puta que pariu. Aí, tão feliz contando isso aqui, né? Exato, coitado do seu Leco. Coitado do seu pai. Então, eu, pra não correr esse risco de ter que beber mijo de ninguém, inclusive meu, eu sempre tenho garrafas d'água cancerosas no meu carro.

O filtro não precisa ficar no quarto, porque a torneira já tá lá. Torneira é tipo de chope, sabe qual é? Sim, um tap. Ia ter um tap em cada... Um tap, exatamente. Ô, gente! Exatamente. Não, eu podia ter um tap de chope também em cada cômodo. De chope. Também. Aí vale. Não, você pode botar um filtro que filtra a água da casa inteira. Isso. E já entra pro chuveiro, mas o negócio é que é água fria, tem que ser água fria, né? Quando acabar esse programa, eu vou pegar de volta o meu posto de humildão. Porque a gente tá abrindo os olhos do Lierson. Ele queria só um filtro, agora ele quer chope na casa inteira. Puta, vamos lá no parque aquático e tal. Aí beleza, pego meu carrinho alugado, tomo meus remedinhos de bariátrico, tava com um pouco de sono que tinha dormido pouco, porque viagem e trabalho, né, é sempre complicado. Tomei um Ribit pra dar aquela... Sabe quê? Pra dar aquela trabalhada, meu amigo. Acordou no Oregon. Veio a Avada Kedavra de ansiedade na minha cabeça. Não, gente, foi ridículo. Eu já tive uma dessa. Mas foi ansiedade. Mas você tava dirigindo? Tava dirigindo. Tava. Caraca, mano. Aí eu falei, para esse carro que você tá maluco. Aí ele parou. Peraí, mas como assim? Como é que você identificou? Eu tava suando frio. Eu tava suando, sacudindo inteiro. Achando que ia bater o carro e morrer, não é isso? Tava fazendo aquele... dele. Tava tudo ao mesmo tempo. Então, eu tava tendo ataque cardíaco, enjoado pra caralho. Nossa. E aí, meus braços começaram a formigar. Aí eu falei, tô infartando foda. Não, aí eu falei assim, deixa o carro aqui, vamos chamar um Uber pra gente. Aí eu parei o carro e aí eu não tava me sentindo melhor. Aí eu falei, liga pro 91. Caraca, você mandou 91? Caralho. Mandei. Aí a Andrea ligou pro 91. Calma aí, não foi assim. Vai. Não foi assim, liga pro 91. Ele tava se estribuchando no carro, se estremilicando. Rolando no chão, que nem uma porra de uma foca. Não, eu olhei assim e falei, vem cá, por que você tá se tremilicando inteiro? O cara tremia. Você tava, sei lá. Tu não filmou essa porra, André? Não, nessas horas você, né, você fica nervosa, você não... Nessas horas é que a gente pegou o celular e filma, caralho, milhões aí, ó. Aí o cara mega nervoso, suando. Aí eu falei, para o carro. Ele não queria parar, não, porque dirigir me relaxa. É? Dirigir vai te matar, amigo. Agora você tem que parar o carro. E vai matar você junto, né? Claro. Aí parou o carro. Só que a pessoa fica mega ansiosa e não sabe o que fazer. Aí ela levantou do carro e falou assim, ah, eu vou levantar que eu vou melhorar. Aí ele levantou, abriu a porta do carro, ficou em pé. Aí deu, sei lá, ficou, sabe? Ficou urso do pica-pau, sabe o que é? Andando pra tentar. Andando do lado pro outro. Aí voltou pro carro com uma cara de maluco. Parecia que tinha cheirado muito. Sentou no carro com o olho arregalado. Eu tô ótimo! Eu tô ótimo! Podemos ir embora! Aí eu falei, não. Tu ligou pra 91? Não, calma. Aí eu falei assim, você não vai pra lugar nenhum? A gente vai sair daqui pra pegar um Uber e vai embora. Você não vai pra lugar nenhum dirigindo nesse estado. Ele, não, eu tô ótimo, eu tô bem. Aí ele, peraí só um minutinho. Aí ele levantou de novo do carro. Peraí só um minutinho, levantou de novo, ficou lá fora. Entrou no carro de novo e falou assim, eu tô morrendo. Caralho! Eu falei assim, não sei não, Andréia, eu acho que eu estou infartando. Aí eu falei, David, você está tendo uma crise de ansiedade, você não está infartando. Aí ele, eu não estou sentindo meus braços, eu falei, mas é claro, você está nervoso. Aí ele, liga pro 91. Eu falei, tem certeza que você quer que eu ligue pro 91? Mas tu sentiu dor ou só o formigamento? Não, o problema é que eu estava sentindo... Entrou numas, né, parceiro? Você entrou numa. Eu estava enjoado, mas é porque... Lá em Ipiranga chama brisa pobre, quando o cara bate errado. Brisa pobre, cara. O que acontece? Toda trabalhada na brisa pobre. Eu comprei uma vitamina que é mais... Comprei uma vitamina, que os bariátricos têm que tomar vitamina. Aí eu comprei uma vitamina que o médico manda, só que tinha uma versão que era sport, que era com cafeína. Termogênico você tomou. Eu já tomei uma vitamina dessa. E aí eu tomei a vitamina de sport e mandei... A vitamina sport, ela tinha cafeína mais. E mandou o Rebite... E eu mandei o Rebite, que é bomba de cafeína. E virou um beija-flor. Ele virou um beija-flor. E aí eu virei beija-flor. Eu virei codinome beija-flor, sabe qual é? Que Rebit que tu tomou? Eu tomei um que chama 5 Hour Strength. Nossa. É. Tem tudo que... Eu peguei no posto de gasolina e vi lá o Rebit que brilhava mais. 44 anos nas costas, cara. É, devia chamar Chernobyl o Rebit. Eu fazia isso com 25, porra. E com uísque, né, ô Tucano? Não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sábios conselheiros do amor nerd. Venho por meio deste pedir um conselho e devido ao conteúdo um tanto quanto bizarro, prefiro me manter anônimo. Podem me chamar de Kaiser. Tenho 29 anos e sou muito bem casado. Olha aí, seu Kaiser gostou. Certamente ele se chama Kleber. Kleber. Minha esposa, ao contrário da tendência atual, odeia homens de barba, tem nojo por pelos de uma forma geral. Viu, Jovem, né? Que o sovaco não agrada. Agora começou. Ela ficaria chocada. Porra. Esses dois babuínos que você tem dentro da blusa, eu não ia fazer nada com ela. Vamos lá. Eu também não suporto ficar com a barba por fazer por mais de uma semana, com todo respeito aos senhores cultivadores de vasta e respeitosa barba. Poxa, me desculpa, mas a maioria dos homens com mais meses de barba. É, maioria. Você pode ver esses todos os atores aí. Todos os melhores. Todos ficaram... Até o Ben Affleck. Até o Ben Affleck ficou bonito de barba. Que nem... maioria. Todo homem fica melhor de barba. Dependendo da base. O cara tiver também uma barba parece um mendigo. Já? Teve no 4 de julho, nascido em 4 de julho. Não, mas aí tava lixo. Não, no Samurai lá, o último Samurai. Samurai! Olha isso! Olha isso! I want to be ninja! Não, gente, é porque ele de samurai foi muito esculacho. É, foi muito esculacho. Todo mundo queria um samurai daqui. Samurai de. Ele já é do público. Samurai de olhos azuis, né? Samurai de olhos azuis demais. Mas deixa o cara não quer ter barba, tudo bem. Se a esposa dele não gosta, tá ótimo, tá certo. Não, a esposa dele vomita na cara dele. Deu match. Exatamente, exatamente. O problema seria se ele quisesse ter barba e ela não quisesse, ou vice-versa. Ela quisesse que ele tivesse barba, mas ele tinha a cara lisa, quer dizer. Então, mas isso aqui é, pro cara ter a cara lisa, ele tem que se empenhar. Tem que se empenhar. Porque geralmente fica aquela lixa inacreditável. Pois é. Que, né? Tem que fazer a barba todo dia se você quiser a cara lisa. É, senão fica uma lixa, vai cumprimentar, tu toma um arranhão na cara. Ah, pode fazer o negócio de laser aí que tem. Laser? Ah, é. Tem isso. Mas é pra tem. Sempre. É, pra sempre. Aí não o tem mais volta. Que vai tirar a barba pra sempre é uma atitude. É, uma atitude extrema, porque ele pode terminar, ele pode ficar desgostoso. O homem desgostoso sem uma barba pra fazer é o quê? É verdade. Que frase, né? É verdade, não dá pra saber que o cara tá mal, né? Exato. Vai fazer o quê? Vai passar carvão na cara? Pra... É, pô. Isso dá uma música. Eles estão se chorando, olha aqui. Eu sei que eu comprei a parada, e aí eu fui, comprei a carne, escolhi uma carne, mandei foto, falei, essa aqui, tá boa, não tá? Nessa época ainda não tinha a técnica do beijo, eu ficava mandando pro Tucano. Falei assim, posso ficar incomodando o cara toda vez que eu comprar uma carne. Aí eu agora desenvolvi essa técnica, técnica do beijo. Técnica do beijo. Aí eu cheguei em casa, eu não sei, eu sou um péssimo cozinheiro, eu quero deixar isso bem claro, péssimo churrasqueiro, eu não sei fazer nada, eu sou uma negação, eu sempre esqueço alguma coisa, e aí eu já fiz carne várias vezes, e aí eu esqueço de botar a porra do sal na carne, e por aí vai. Aqui. Então, nesse dia, eu fui um passo a passo enchendo o saco do Russo. Ah, deixa a carne meia hora fora pra ela ficar na temperatura ambiente. Beleza, agora salga. Aí eu tava em paralelo fazendo um double check com o Lierson, né? Que eu queria ter a melhor experiência possível. Aí o Lierson, usa aquele sal Maldon que eu falei pra tu comprar. Eu botei o sal Maldon. Sal? Hã? Bota o quê? É o nome do sal, Maldon. Maldon, cara. Ah. Escaminha de sal, que o bagulho é finíssimo, tio. Mas é aquele só com a lasquinha? É uma escama de sal. Mano, é o fino do fino do fino. E aí eu fiz lá, botei a carne, deixei ela descansando e fui vou esquentar a Iron Cast. E aí eu comprei um termômetro a laser. Olha só, que besta. Não é caro. Quando a gente viajou, eu comprei nos Estados Unidos. Não, é uma boa ideia. Você não, é uma boa ideia. É. Uhum. É coisa de material de você compra qualquer Home Depot. Mas ele é especial pra culinária? Não, eu comprei um loja de material de construção. Ah, tá. Mas é só você manter ele limpo, é isso. Não, eu sei que vocês vão enfiar o laser na carne. Mas eu quero dizer o seguinte, a leitura dele é acurada para uma... Ah, não é uma parada científica, mas é o suficiente, né? Tá. Okay. É melhor do que eu botando a mão em cima da Ironcast e achando que tá quente. Uhum. Aí eu botei, liguei lá e o Tucano... eu falei assim, qual é a temperatura? Porque, né? Aí o Tucano falou assim, com todas as palavras, tem que ficar igual ao mármore do inferno. Isso na chapa de ferro. De ficou. Ferro, uhum. Isso. No fogão da cozinha, você não tá na churrasqueira. Aí, não, tava na churrasqueira, exato. Aí eu botei, liguei no máximo a parada. Deixou lá. E deixei e fui medindo com um laser. Termômetrozinho laser, sabe qual é? Aqui... Aí eu botei o azeite. Ele falou, bota o azeite. Porque eu comprei uma Aromcast, que é aquela que é... Como é que eu vou dizer? Ela é canelada, sabe? Ela não é lisa. Ela tem umas elevaçõezinhas. Chama estria. Estria, isso aí. Aí eu botei... Aí eu falei, o Tucano falou assim, bota azeite. Aí eu falei, mas a minha tem essa parada dessa estria. Então eu boto quanto de azeite? Eu boto que nem uma piscina de azeite ou eu boto que nem um chão molhado de chuva? É muito poético, cara. Caralho, eu vi o chão, carne, chão molhado. Eu tava me esforçando pra fazer um prato decente na minha vida. Uhum. Além de cereal e misto quente, que é só isso que eu sei fazer. Cereal? Porra, é essa? Uma vez eu fiz macarrão e eu joguei fora porque ele começou a fazer espuma e achei que tava estragado, cara. Esse é meu nível de cozinha. Caralho, mano. Esse é meu nível. Em compensação, eu já comi muita coisa estragada, porque, né? Porque não espumou. Porque não espumou, exatamente. Aí eu sei que eu tava lá medindo a parada com o termômetro. Minha temperatura subindo, subindo, até que o termômetro começou a dar WO, sacou? Não conseguia mais medir a parada. Tava Chernobyl. Tava Chernobyl. E eu comecei a medir a temperatura pela alça da Ironcast. Na alça da Ironcast tava, sei lá, 290. Ué, mas e dentro? Tava o quê? Eu não sei, cara. O núcleo tinha fundido nada? Já. Eu não sei. O laser dizia o quê? No laser falava assim, não consigo. Não consigo, laser não consigo. Não consigo. E não consigo. Não consegue, né, Moisés? Caraca! Tá, eu falei, eu acho que tá pronto. Eu acho que esse é o mármore do inferno que o cara tá querendo aí. Aí eu botei. Mas tá, peraí, quantos graus tava na alça? 290. Celsius? É. Celsius? É. Caralho! Não, a pistolinha não pega mais de 300. Caraca, mano! Aí eu fui botar o azeite quando eu tava quente já. É real. O azeite é o combustível, né? E aí, quando eu botei o azeite, o negócio explodiu. Nossa, cara. Mas você botou a carne tava na parada. Não, aí eu vi o fogo e falei, porra, essa é a mármore do inferno. Joguei a carne dentro. Peraí, a hora que subiu uma labareda de fogo, você achou que tava... Eu tentei apagar o fogo com a carne. Então, você achou que tava normal, que era aquilo que tinha que ser feito, era pôr a carne na labareda. Então, cara, eu tava seguindo as instruções de um cara que sabe, que vive nessa merda. Põe a carne na labareda. Então, eu tentei apagar o fogo com a carne, tá vendo? Ele bateu na chama com um pedaço de um steak. Um New York steak. Ele... Prime rib. Não, era um ribeye. Era um ribeye. Apaga, apaga. Não, eu botei, cara, e o fogo, inacreditável. Tem filmagem disso, tem filmagem. Andréia falando assim, Dave, acho que não tá certo isso. E o caralho, eu tentando medir, mas o termômetro tinha, sabe, abandonado já. Eu caí aí, 2 minutos. Porra, eu falei, caralho, 2 minutos de cada lado? Vai virar um carvão essa merda. Porque tava como se eu estivesse jogando a carne de uma fogueira. Ai, caralho. Vou trazer aqui um ferimento da vida adulta. Um ferimento da... Não é emocional. Bem, é físico. É algo que os homens comentam. Os homens comentam entre si, mas com muito cuidado, que a mera lembrança desse ferimento, ela traz uma coisa desagradável, que é a dobrada de pênis. Puta que pariu. Não fala. Ah, moleque. Puta que pariu. Cara, olha aí o efeito aí no Alexandre. Todo homem sabe o que é essa sensação. É horrível. E a menina fica muito mal. Fica muito sem graça, como se fosse uma, meu Deus, que putz, desculpe e tal. E tipo, não, acontece. Porque a dobrada, ela é acompanhada automaticamente pela tartarugada. Né? Exatamente. Que tartaruga. Ah, que pariu. É, você encolhe todo e ele vai encolher também. Ele foge por 3 dias pra ver se melhora. Né? Caralho. E ali já é mesmo um prelúdio pra mostrar a filha do Gavião, porque na série ele meio que vai passar o manto pra ela, que nos quadrinhos também aconteceu, né? A filha dele se torna uma arqueira. Então eu já acho que já era pra mostrar ali alguma coisa, entendeu? Tipo assim, só um... Eu me livre, cara, de sei lá quantos minutos de tela desse cara pra nada. nada. Para com isso, sério, cara. É a coisa mais irritante. Caraca. Você não deixa gosta o cara, dele não, de graça. Você não gosta dele de graça. Tanto caraca. Personagem, cara. Ele virou o justiceiro, personagem. Porra. O justiceiro de espada. É, cara. Então. Tanta coisa acontecendo no mundo, o cara resolve matar os gangsters. Porra, Não, não tava acontecendo mais nada. Não tinha mais nada acontecendo. Tinha que reconstruir a porra do mundo. E o cara tá lá. Matando os outros negros lá. É, não, eu até entendo o lado dele. Ele falou, cara, por que tantas pessoas desapareceram e talvez as ruins ficaram? Então, já que é pra acabar com a coisa ruim, pra que as coisas possam seguir em frente, a atitude dele foi, então, vou matar tudo que é bandido, vou eliminar bandido, porque já que é pra sobrar metade do mundo, pelo menos eu garanti parte boa. Cara, fique. Olha só, ok, eu concordo com isso tudo. A gente só não precisava saber. É só isso. Porque não me interessa. Né? Para de explicar. Aparece o Rhodes falando assim, tô aqui no México, o cara tá tocando terror. Tá pior que Breaking Bad. Cara, tá botando cabeça em tartaruga, com coisa enfiada na boca. Tá um... Meu irmão, pra que eu quero saber disso, cara? Pra ter eu não quero o saber, arco do personagem da família. Não, pra você mostrar o peso. Arco? Que isso? Piada de duplo sentido? A gente falou no GugaCast essa semana que quando, nos filmes da Disney, quando eles têm um dueto, quando os personagens têm um dueto, é o equivalente a que eles estão transando. Porque num filme adulto normal, assim, quando um casal se conhece, se entende e tal, o ápice daquilo, o momento mais mágico daquilo é quando eles vão transar. Como no filme da Disney isso não pode acontecer, então eles cantam. Então no, o Can You Feel the Love Tonight é o Simba e a Nala transando, é isso? São eles transando, é o equivalente. Cara, você tá acabando com a vida de uma geração inteira, inclusive a minha. Ele é o primeiro filme que eu assisti no cinema, na mas minha de uma, vida. Mas de um jeito bom que eu tô falando, não é? É assim, eles estão transando de um jeito bom. Essa frase vai cobrar em casa, Guga. Não é sexo gratuito, assim, não é um lance sujo. Então, não, é com amor. É legal. Eu tive uma experiência parecida aí, portuguesa. O quê? Você tomou um tapa na bunda? Você viu uma bunda? Pessoa, Bright Eyes? Bright Eyes era uma garota, loura também, só que... Vê as histórias de adolescência do Jovem Nerd. Só que dread... Não, foi Amsterdã isso. Olha o Jovem Nerd. Você foi no Bulldogs, não, aí, não, não foi, não foi. Tava careta. A garota tava... Era uma garota loura de dread, cabelos, sabe? Dread, assim, bem branca, bem europeia. Olhos azuis, uma roupa desleixada, uma mochila velha nas costas, olhos vermelhos assim, que nem a portuguesa descreveu. Amsterdã, total. Então, só que ela tava com uma cara de deslumbrada, de como se ela estivesse entrando na Disneyland. E a gente tava justamente naquela rua do centro lá, que tem um monte de loja de coisas de maconhas, agora é? E ela veio andando pra vitrine, que tinha um monte de bongs e coisas, e latinhas de Coca-Cola falsa, com fundo falso. Né? Ela veio como se ela estivesse na Disney com uma cara... De deslumbrada. Mas cara. O olho dela não brilhou. Tá, brilhou. Eu pensei que você olhar pra trás ela teria desaparecido, sei lá. Jovem Nerd botando os fetiches dele na cara da Agatha pra tirar graça. Não, eu vi, eu tô falando a realidade, eu vi isso. Europeia, linda, dread. Dread, lock, desleixadona. Caraca, eu tô descrevendo a garota, nunca gente. Nunca mais esqueceu a garota. Caraca, olha aí. Nunca mais esqueceu, eu vou te falar, hein. Matei. O cara vai fazer graça e se entrega, malandro. Não teve história de olho brilhando, não teve nada. Teve não, só você olhando pra uma garota europeia. A história é porque a garota tava muito deslumbrada de estar no Maconha World. Ah, tá bom. A história é o fetiche que o Jovem Nerd guarda até hoje no coração dele. Esse é o Jovem Nerd. Caraca, bota aí o carimbo, Jovem Nerd. Esse é o Jovem Nerd. Olha o diabinho. Landa Nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Macacos não querem guerra. Caramba! Claro que quer, dá um pau, é uma pedra, pra você ver. Pau ele se masturba, mano. Nossa, caralho. Caralho, mano. Isso a gente não viu no Planeta dos Macacos, né, cara?

anos, ela tinha 14, depois... Mas eu não lembro se foi, se eu já tinha 16, ela 15, enfim. Era adolescente. Calor do Rio de Janeiro. A gente fechou a porta por causa do ar-condicionado. Durante a tarde, a gente tava vendo vídeo. A gente tava vendo, sei lá, Ren e Stimpy, qualquer coisa assim. Sei. E aí, cara, o Sr. M entrou na porta como se tivesse pegando fogo lá dentro, ele tivesse, sabe? Ele entrou na umbrada, assim, ele, tudo bem aí, gente? Mas ele entrou com uma urgência, sabe? Que todo mundo tomou um susto, a gente não tá fazendo nada demais. E aí ele deixou a porta encostadinha, assim, tá? É, meu pai, mas ele já tava traumatizado, ele, a filha dele tinha sido mãe aos 18. Então, a filha mais velha. Foi muito Hopper, cara. Errado não tava, né? Errado ele não tava. Meu amigo, você imagina no Rio de Janeiro a obra pra fazer o Jäger. Imagina o orçamento do Jäger. É o nosso Cristo, porra. É o Cristo. Cristo. Quantos governos iam demorar pra gente ter um Jäger no Rio de Janeiro? E quando ele ficasse pronto, ia ser que nem a ciclovia, maluco. Não ia durar, cara. O Rio de Janeiro, puta que pariu. Não, ia ser igual o drone português, né? Vamos ligar, porra, filma aí essa parada. Cara, qual o nome do robô gigante do Jäger brasileiro? E aí, peraí, vamos fazer direito isso. Vamos fazer sem chutar. Porque os Jägers, o nome dele... Então, vamos lá, vamos pegar o nome dos Jägers. Gypsy Danger. Sempre um nome composto. Tem Gypsy Danger, que é o nome maneiríssimo. Quais são os outros? Crimson Typhoon, né? O tufão vermelho, digamos. Gypsy Danger significa o perigo cigano, é isso? Perigo cigano. Tipo, é o Brad Pitt no... Maneiro, hein? Lock, é. Stock and... Eu acho, olha, que tecnicamente temos... esses robôs têm nomes comuns, como Mark IV, Mark V. Não. Mas eles têm os apelidos que é igual ao avião, né? Você tem o F5, mas você dá o nome de, sei lá, La Belle Eiffel, sei lá. Tomcat. É, o russo era Cherno Alpha. Cherno Alpha, muito bom. Olha, o Cristo Redentor em inglês é o Christ the Redeemer. Caraca, isso é foda, cara. The Redeemer. É um puta nome. The Redeemer é bom, mas tem que ter uma outra coisa. Tem que ser alguma coisa The Redeemer, eu acho. Porra, o poder dele é que ele tem dois núcleos, e o segundo núcleo só ativa depois de 3 dias o primeiro parado. Olha que foda. Exato, ele é movido. Mas aí o primeiro nome, alguma coisa The Redeemer. Seria JC The Redeemer. Mas aqui, não, cara, não é, Jesus, no Cristo. Brasil a gente não sabe dar uma maneira para as paradas. Não, mas a gente vai conseguir, calma. Não, cara, mas assim, só olhar nossos veículos militares lá, o porta-aviões chama Minas Gerais. Não, mas a gente. É por isso que a gente tá aqui trabalhando nisso. A gente tá tentando, entendeu? Mas não, mas tem que ser mais. Caralho, já sei. O animal brasileiro mais conhecido no mundo é a arara. É o macaco. Não, não é. Porra, não, tá maluco. É claro que é o macaco. Que macaco? Não, que macaco, ninguém sabe. Monkey! Macaco. Não, horrível, horrível. Não. Também não gostei, não. Como não, macaco? Monkey, não. Não, peraí. Que o problema é que o The Redeemer não tá bom. É, eu acho que se a gente quiser pegar essa ideia do macaco, a gente pode chamar ele de 12's Redeemer. Ah, olha aí. Vocês estão se prendendo nos Simpsons, gente. Acho que não tem. Não, é isso aí, não. Acho que o Zeca Carioca seria um animal. Papagaio. Carioca Redeemer! Carioca Redeemer! Esse é o bom nome! Ia ser considerado muito barrista. Mas é pra defender o Rio de Janeiro, caralho! E eu já sei. Calma. A gente tá falando do robô do Rio de Janeiro, que nunca vai ficar pronto. Eu tenho um nome internacional, meu irmão, é agora. The Copacabana Redeemer. Olha, Copacabana Redeemer é um bom nome. É, irmão. Olha, o meu, se fosse o meu pequenininho, eu chamaria ele em português mesmo de Tiradentes, porque ele é autoexplicativo. Não, já foi. Já acabou. Já é, não, eu só deixei aqui mesmo. Ou se você achou o seu melhor que o meu, muito porra, bom. The Copacabana Redeemer, meu irmão. E ele dá o chute, ele vem dar um soco de fogo de cotovelo, como é que é? Foguete de cotovelo? É, ele luta capoeira, o Copacabana Redeemer. É o Rocket. Capoeira e futebol. Ele dá o chute de meta lá, como é que chama? Eu não tenho futebol. Tiro de meta. É o tiro de meta. Pô, você tá falando que a cada golpe que você fosse trocar com seu copiloto, você ia dar um nome de um... Ah, se ele chuta, ele tinha que ter as pernas do Roberto Carlos, aquele jogador da seleção, lembra? Porra, forte, porra, pra e caralho. Ele podia ter uma bola presa na corrente na ponta do pé, que aí a bola sai, bate no cara e volta. Boa, Activate, boa. Chute de meta. Tiro de meta. O nome do golpe é o World Cup. Isso. Meu irmão, é isso. The Copacabana Redeemer. Eu preferi Tiradentes, mas tudo bem. Vou aprender. The Tooth Remover. É, porque é auto-explicativo. Esse é o nome de golpe. Meu irmão, tem nome de golpe do Copacabana Redeemer melhor do que o Tooth Remover. É, o golpe Tiradentes. Ah, os golpes podiam homenagear nossos caras. O golpe Maria Bonita desfigura o adversário. Olha que maneiro. Beleza. Golpe então... Lampião, ele é bem iluminado. Caralho, que nossa. Foda aí. Tô gostando desse Copacabana Redeemer. É, irmão. Tem o Saci Pererê, ele pode dar o golpe do Saci, né? Que ele vira uma perna só girando. Puta foda. Ele faz um furacãozinho. Exato, ia ser foda. Ah, e aí ele tem um modo turbo, que ele vira o Curupira, vira os pés pra trás, pega fogo no cabelo. E aí é stealth, porque o nego acha que ele tá na direção contrária. Então, tem um modo boto que ele vira o Richelli e come o Gaiju. Caralho. Caralho, perfeito. O modo boto é o modo aquático dele, né? Ele vira. Quando tá dentro d'água, ele vira o Casablanca Richelli. Porra, cara, a gente precisa fazer esse filme acontecer, galera. Tá rindo aí e tal, mas ele passou por um perrengue igual o meu. Exatamente, só que o meu não foi entre três amigos, o meu foi dando uma aula pra um... uma rapaziada enorme. Eu fui contratado por uma marca de molhos e ketchups famosa aí, né? A segunda do mercado hoje, que eu não vou falar o nome. Mas cheguei lá na aula, cheguei lá com pompa e circunstância, o chefe, Lierson Matenhara. Avental de couro, como é que... Avental de couro, caralho, tá? Toda aquela pinta, não sei o quê. É, o bagulho lotado lá. Agora vai rolar... Mano, era tava todos os aventaizinhos lá, Masterchef, não sei o quê. E aí era uma aula onde as pessoas iam se juntar em times de quatro pessoas, e eu ia dar uma aula, é tipo Masterchef mesmo, e aí ia ter uma bancada de ingredientes, e as pessoas iam ter que, tava eu e mais dois, três expertos mesmo, assim, da área, e aí as pessoas iam ter que, tipo, eu era Paulo Oliveira, ia ter mais o resto da rapaziada lá, ia ter que ter uma aula de Masterchef lá, e quem ganhasse ia ganhar um curso lá, em alguma escola de se eu não me engano, era até na Cordon Bleu mesmo. E aí, beleza, cheguei, expliquei, dei toda aquela orelhada que a gente sempre dá, que hambúrguer não leva, não tem tempero e não sei o quê. E aí a mesma coisa que eu falei pro Dave, de 230 graus na chapa, 2 minutos e 40 de cada lado. Aí eu cheguei pra porra do assistente do caralho da empresa multinacional que tava lá, que era um chefe, que ele conhecia a porra do fogão, falei, deixa no quente, no mais quente. Tá bom. Ele deixou a porra do fogão de indução no mais quente. Aí eu peguei, falei, então aí você pega, vocês aí, deixam o fogão no mais quente e coloquem um hambúrguer. Mas aí isso na aula, já rolando a aula. Isso, eu com 80 pessoas olhando pra mim, crendo que eu era o maior expert de hambúrguer que o planeta Terra já viu. Eu pego o meu hambúrguer e coloco no mármore do inferno. O hambúrguer explodiu. Eu não tô brincando. Era carne moída, ele, né? Era. Eu coloquei, ele começou... Mano, a água, ela entra em ebulição muito rápido nesse bagulho. Ele começou... Psh, tá! E aí ele... Mano... E aí começou a sair uma fumaça desgraçada, cheiro de queimado. Eu, mano, caralho, que vergonha, velho. Era numa frigideira. E eu, tipo, ensinando a fazer a galera numa frigideira. Eu, velho, na moral, rapaziada, papo sério mesmo, é... Pode crer, é isso aí. E é isso aí, firmeza. E é isso aí, eu não sei usar essa porra desse fogão de boy. E é isso aí, fogão de boy, eu não sei usar, mano. Foi mal. Eu já vi na versão original, dublado em português e dublado em espanhol. Nada é como em português. Não, os dubladores brasileiros são muito bons, cara. Quando eles estão inspirados... Olha aqui, galera! Encontrei o Coney Island! Tipo, é muito bizarro, porque o cara vive no metrô. O cara vive no metrô. Como é que ele precisou encontrar o Coney Island no mapa? Mapinha do metrô. Que turista, cara. O Alan Proust, quando chega lá, em inglês, ele é... Warriors, come out and play it! Em português. Meu Deus. Guerreiros! Venham brincar, guerreiros! E em espanhol é uma voz mega grossa assim, é. Guerreiros! É! Vengam jogar, guerreiros! Vengam jogar! Não, mas em português tem um detalhe que é... Isso. Tem o guerreiro, vem aqui brincar umas três vezes, aí no final ele... Guerreiros, vem aqui brigar! Ainda tem esse... Ah. Não. Ele manda um diabo no final. Não, no final... Tem uma sutileza maior ainda, que no finalzinho, depois desse brincar, guerreiro, ele fala assim, guerreiro, por que você não quer vir aqui brincar? É muito bom, cara. Guerreiros, por que vocês não vêm brigar, hein? É muito bom. E eu fico vendo os conselhos, como o nego prende, como o nego... Cara, era todo mundo um bando de porra louca. É, pois é. Fazia coisas inacreditáveis, mas aí com os filhos é... Pois é. Fica pagando, não, primeiro os estudos, não sei o quê. Ah, mas na tua época era putaria, putaria. Anos 80, pelo amor de Deus. Caraca, cara, a galera toda que eu conheço. Nossa, era todo mundo porra louca e hoje em dia tudo exigindo dos filhos que nunca foi. Rolando naquela lama do Rock in Rio 1. Mas é o medo, né? A pessoa vê o que fez. Aí fala, não quero que meu filho faça a mesma coisa. Deixa viver, gente, deixa a pessoa viver. Mas sabe o que é isso? São as memórias. Porque quando você tá ali, alcoolizado, né, são os flashes. Mas aí depois que você chega em casa, 20 anos depois, as memórias começam a voltar, vai dando desespero, você pensa, meu Deus, meu filho, minha filha não pode passar por isso. Não vai pra lá, não. Você vai ficar aqui estudando, entendeu? São as memórias. O problema é isso. É uma merda. E não é só a laminha do Rock in Rio, não, amigo. Já teve muita laminha na Lagoa, já teve muita laminha nas ruas da cidade. Que é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. É, meu filho, todo carnaval tem lama, todo carnaval. O Fred tá invocando um sentimento aí. Abre esse coração, Fred. Memórias afetivas aqui, voltando aqui. É, lama Recife. Recifeles. Que saudade. Aquela laminha que você contou, que tinha aquela laminha na rua, e que não tinha aquela subido. Laminha, né? Ai, para, que nojo. Aquela laminha ácida. Isso, aquela laminha do lado do meio fio ali. Só chove de um metro pra baixo, né? No mundo fenômeno. Chovia ácida só de metro pra baixo. Exatamente. Bota a mão assim pra cima, pô, não tá chovendo, mas o chão encharcado. Exato. Joelho encharcado. Cara, como é que tá chovendo no meu joelho? Que porra é? Chovendo quente? Chovendo quente, né? São os monções. Gente, pelo amor de Deus. Gente. Monções, termais, sei lá. E vocês estão sendo otimistas, que nego se cagava também. Ai, gente. Não, mas aí nem eu cagava na mão e jogava pra cima. Nego se cagava. Chegava um nível de se cagar. Cagava na mão e jogava pra cima, assim, aí espalhava aquela merda. Aí você falava, caralho, cagaram em mim? Como é que cagaram em mim? Mas o cara tá se cagando, aí ele tá aqui, é silvícola já. Como já não tem mais. Não responde por si. Ele é inimputável já, cara. Eu tô falando nego se cagava, porque eu conheço um amigo teu que se cagou em vários carnavais. Gerson. E contou várias vezes, inclusive. Já contou aqui? Várias vezes. Não, vou dar nome pra quem se cagou por aí. O Deus Ex que eu citei aqui, que é uma série de videogames muito bacana, ele diz que as pessoas têm que tomar constantemente uma medicação, senão o corpo rejeita... Tá, mas isso até aí, meu amigo, eu fiz bariátrica, eu tomo constantemente uma medicação. Todo mundo toma remédio todo dia. Todo mundo. Uhum. Todo mundo é drogado no cyberpunk, né? Então, a gente tava falando hoje mais cedo de tomar uísque quarta-feira, 3 horas da tarde. É verdade. É, o Altered Carbon, por exemplo, né? Eu e o Jovem Nerd, inclusive, nos encontramos lá no Continental pra entrevistar o elenco do Altered Carbon. E o protagonista lá, dessa série que é excelente, mas o final é mega merda, ele usa uma mochilinha cheia de drogas. As pessoas todas são drogadas no cyberpunk porque o mundo é tão merda que você tem que se aliviar. Você vive nesse mundo hoje e não percebe. Eu não. Você tem amigos que usam mochilinha de droga pra ficar com o corpo modificado, que você sabe. Você sabe. Opa! Isso! Tem que ter peito pra assumir. Mas aí, Sr. K, como é que foi essa viagem maravilhosa para a Argentina? Essa viagem para a Argentina, a ideia era ter paz, ter uma semana de paz. Na Argentina. Na Argentina, mas veja bem, quando você fala em Argentina, o que você pensa, aliás? Você pensa em Buenos Aires. Eu vou pensar em carne no bairro do Boca. Qual era o plano da viagem? O plano era Rio, Buenos Aires, Calafate. O que tem Calafate? Nada. É o quê? É paisagem? Paisagem natureza? É paisagem. Calafate é um deserto. Dizem que é lindíssimo, gente. Ah, um deserto. deserto gelado, é isso? Calafate é uma região deserto. É, no sul, na verdade. É, mas eu tô falando... É Patagônia, é isso? Referência a Game of Thrones. É Patagônia, Patagônia, exatamente. Ah. Porque o que acontece? A Patagônia... E foi pra lá da muralha. Eu cheguei no Chuá e eu queria mijar na borda do mundo, só como eu não consegui. Não achou o pau, né? Tava um frio do cacete, entrou. Sabe qual era a ideia? A ideia era fazer assim. Eu só me meto em merda, né? A verdade é essa. Vamos pegar o voo, eu quero sair do Rio de Janeiro num dia e eu quero chegar em Calafate no mesmo dia. Você não quer dormir em Buenos Aires? Não, porque Buenos Aires é uma merda, tá bom. Então você vai pegar o voo de 6 horas da manhã, saindo do Rio, vai chegar em Buenos Aires às 9 e pouquinho, vai ficar 6 horas, porra, de um ano tem que trocar de aeroporto, são 30 quilômetros, sei lá, 40 quilômetros. 6 horas dá, né? Dá. 6 horas dá pra trocar de aeroporto, 30 quilômetros. Aí você pega outro avião, eu chegava no aeroporto de Ezeiza, pegaria outro avião no aeroporto Aeroparque. O Aeroparque é tipo Santos Dumont. Uh-huh. E aí vai direto lá pra... Direto pra Calafate. Peraí, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Seu voo era às 6 da manhã. Do Rio. Saindo do Galeão, certo? Uhum. Que horas você foi pro aeroporto? 6 e meia, 7 horas da noite do dia anterior. Você dormiu no aeroporto. Você fez 10 horas de filme. Você dormiu no aeroporto pra não dormir em Buenos Aires. Isso é... Não. Eu fui dormir no aeroporto pra não pegar a linha vermelha 2 horas da manhã. Amigo. Mas você só foi viajar às 6 da manhã porque você não quis dormir em Buenos Aires. Exatamente. O que aconteceu? Dormi em Buenos Aires. Essa é a típica viagem do Fred. Não, dormiu no aeroporto e em Buenos Aires, né? Foi um combo. É um combo de se fuder que é inacreditável, mano. O cara mandou pra gente uma foto do hotel, olha, coisa fina, viu? Olha, maluco. Eu cheguei em Calafate, cara. Não, peraí, não chegou em Calafate. Você chegou no aeroporto. Você chegou no Galeão. No aeroporto Antônio Carlos Jobim. E dormiu lá. 7 horas da noite, cara. Isso. 7 horas da noite. Jantei no TGI. Antes de você comprar suas passagens, você conversa com a gente, cara. A gente tem grupo de Telegram, a gente te ajuda nisso, cara. Qual era a opção, cara? Porque não tem caralho, meu irmão. Tu passou 12 horas no aeroporto? Que porra eu é essa? Eu dormi lá, David. Eu não fiquei sentado na cadeira lá na frente do... Você tem uma cama king size num quarto que não cabe uma cama king size na sua casa. E você optou por dormir numa cama de aeroporto, cara. Só pra não parar em Buenos Aires, velho. Aí é demais. Era isso. Eu não sabia, quase. Era isso ou ficar sentado a madrugada inteira na cadeira do aeroporto na frente da farmácia, que era a única coisa aberta 24 horas. Eu tinha que dormir lá. Não, cara, você podia ter pego um voo de tarde, chegado em Buenos Aires, dormido. Aí você escolheu o hotel que você ia dormir em Buenos Aires e não ia ter que aturar o hotel que a Aerolíneas Argentina te jogou. Aerolíneas Argentina! Dave, estava funcionando tudo bem. Até chegar ao fato de ser eu, entendeu? Não, Fred. Não. Você... Tudo funciona bem até da merda. Escolhas. É, você teve efeito borboleta. Fred, quando você escolheu dormir no aeroporto do Galeão, a borboleta fez aquela... Bateu asa e aí ela fudeu todo o teu destino até chegar em Calafate. Eu peguei a porra do avião, tava lá, no horário, direitinho. Entramos no avião, Buenos Aires. Eu pensei, tudo bem, não tem problema, que eu vou sair do avião. Olha só, na minha cabeça, como é que vai ser. Eu vou pousar em Buenos Aires, aquela merda de cidade, aquele lugar, filha da puta, que eu odeio. Eu vou sair de dentro do avião, vou pegar um onibinho, a porra do onibinho vai andar, vai me deixar no outro aeroporto, vou pegar o avião, vou pra Calafate. O Fred, ele não tem um amor pela Argentina que tá gosto, né? Cara, meu irmão, eu tô saindo do país no avião que é 3 e 3, sacou? Você olha e fala, não tô saindo do país, eu tô indo pra São Paulo. É, mas é, quando você vai com voo pra Argentina, você pode dizer que não tá saindo do país. Eu acho que é tudo Brasil. Você não precisa de passaporte. É Brasil com mullets. É Copacabana, como eu disse, Buenos Aires é Copacabana. Você viaja com a carteira de motorista. Isso. Não precisa de passaporte. Eu aluguei uma moto sem ter carta de moto, mostrando a carta de motorista. A mulher falou, lá no Brasil pode? Falei, pode. Aí tô no avião, parará, acordei. Sabe quando você sente o avião meio inclinadinho assim? Ah. O avião normalmente ele é inclinado, o bico é mais alto que a traseira, né? Pra ele poder se manter no ar. Mas ele tava inclinadinho pro ladinho, assim. Tava fazendo curva. Aí eu falei, ué. Aí comecei a olhar lá pra baixo, bonito. Umas fazendas, assim, tudo quadriculadinho, sabe? Tudo terreninho com ângulos retos, do caralho. Eu falei, pô, maneiro essa porra. Aí nem parece Argentina. Bonitinho, arrumadinho pra caralho. Não melhorou da Argentina essa cena. Melhorou essa porra em 9 anos, hein? Que foda. E aí eu vi uma fazenda. Aí a fazenda fazenda foi embora. Aí deu um tempo, eu vi de novo a fazenda. Eu falei, ih, rapaz, isso é merda. Terceira vez que eu vi a fazenda, eu virei pra pessoa e falei, estamos dando volta. E ela respondeu, já tem meia hora. Caralho. Aí eu olhei no relógio e falei, ok, a partir de agora, nós estamos atrasados. Agora a gente devia estar pousando em algum em Buenos Aires, eu não sei onde é que a gente tá. Aí deu mais uns 15 minutos, a mulher fala, atenção, senhores passageiros, infelizmente, por motivos de... Por motivos de efeito borboleta. Por motivos das péssimas decisões do Federico Carson, poltrona 13A. Isso, o passageiro da poltrona 13A tomou uma decisão merda e fudeu a viagem de todos vocês. Vamos pousar em Montevidéu. Falei, eu muito puto, né? A gente tá indo pra Bolívia! Que Bolívia? Aí, Priscila, Montevidéu é no Uruguai, pô. Aí eu falei, tá bom, foda-se, é minha merda, é tudo merda, merda! Não, merda. Uruguai é muito melhor que Bolívia. Pousamos. Aí pousou, eu falei, beleza. Né? Agora é minha dúvida, a gente vai sair do avião? A gente não vai sair do avião, a gente vai tomar uma água, a gente vai esticar. Pra que vai ser? Cara, é uma merda, né? Pousamos na pista, o aeroportinho assim, sei lá, tipo, maior do que aquele de Vitória. Não o novo, o antigo, que é um galpão. Aí eu andou, parou. Eu falei, parou. Será que vem o animinho? Que o Finger não chega aqui, né, amigo? 150 metros do aeroporto, não tem Finger. Abriu a porta. Falei, abriu a porta, deve ter uma escadinha. Cadê o Anibinho que não chega? Meu irmão, não chegou o Anibinho. Eles abriram a porta que é pra ventilar? É. É, porque teve que desligar o ar-condicionado. Caralho. Deve ser tipo o Chevette, entendeu? Que resfria com resfriamento a ar. Agora parou, tem que desligar tudo. Abre a porta parejar. Parejar, meu irmão. Quando automaticamente abriu a porta, o casal do lado que tava com dois bebês, não bebês não, crianças, sei lá, de um ano e três, assim, os dois começaram a chorar. Aí eu falei, puta que pariu. Meu amigo, a criança, ela tava certa. Você devia ter chorado junto. Também. Porque a criança sabia a merda que você meteu ela. Exato. A criança olhou pra porta, olhou pra tua cara, falou, filha da puta. Foi você, né, seu puto. Seu merda. Meu irmão, eu sei que aquela porra virou Brasil, sacou? Todo mundo levantava e falando. Nunca deixou de ser, Fred. Nunca deixou de ser. E reclamando, e a criança chorando, e a porra da galinha pintadinha no talo, morou, e a criança não parava de chorar, e eu pensava, porra, se a criança não para de chorar, pelo menos desliga a galinha pintadinha, malandro, não faz isso comigo, não. Que não tá adiantando porra nenhuma, né? Não tá adiantando nada, tá me deixando estressado, desliga essa merda antes que eu quebre esse tablet, pelo amor de Deus. E a cada uma hora passava a aeromoça perguntando, primeiro ela tinha que empurrar as pessoas, né, porque tava todo mundo no corredor. Que merda. Ela vinha com o carrinho, tipo, empurrando as pessoas. Assim, com licença. O avião era argentino? Claro. Aerolíneas argentinas. A equipe era argentina. Também, naquele padrão. Você acha que eles iam perder uma oportunidade de hostilizar brasileiro? Por quê, né? Por que eles fariam isso? Vamos pegar essa galera e não vamos ligar lá. Não, eu ofereci água. Era o prato cheio pra humilhar brasileiro. Desliga o ônibus, nega a água, dá porrada, empurra. Eu tava vendo a hora que o nego ia dar porrada com toalha molhada, sacou? Que tava faltando. Eu só olhava o relógio e pensava, caralho. O que você ficou fazendo? Você ficou batendo a cabeça na nossa, no coitada banco, da ruiva, que santa. Sim. Essa mulher é uma santa, porque imagina como tava o Fred. Posso ter reclamado um pouco durante esse período. Nossa. E eu falando com um amigo meu que organizou a viagem aqui no Brasil e falando, meu irmão, deu merda, eu vou perder a conexão. E ele falando com um cara em Buenos Aires do aeroporto e falando, cara, mas o aeroporto tá aberto, manda o avião voar. Aí eu respondi, é claro, vou mandar sim, eu vou lá falar com o piloto agora que você me disse que o aeroporto tá aberto pra gente voar. É, bate na porta e fala, cocheiro, a voa. Voa lá, cocheiro. Andale. Falei com a aeromoça, né? Falei, olha só, deu merda, tem aqui um... Como é que você falou com ela? Em português ou em espanhol? Não. Mira, tenemos mierda. Entendeu? Ha perdido la conexión. tenemos acá una gran cagada. E eu vou perder minha conexão, porra! Ela entendeu tudo. Aí depois que eu falei desse jeito carnavalesco, ela respondeu em português. Falei, puta, agora sim, né? Vamos lá. Ela deixou só você se fodendo. Exato, é. Bullying, a Argentina é bullying. Posamos em Buenos Aires, lá no Ezeiza. Cara, meu irmão, porra, vambora. Vamos, tem que pegar a mala. Porra, Priscila, vambora, caralho. Vambora, que a gente vai perder a conexão. Tu não ia pegar a mala? Tu resolveu não pegar a mala? Não, tinha que pegar a mala. Ah. Tinha que pegar a mochila, caralho. Mas vambora, que a gente tem que fazer a imigração. Cara, eu olhei aquela fila, olhei pra um lado, olhei pro outro e falei, Priscila, fudeu. A gente vai perder a conexão. Não, tem 2 horas ainda. Priscila, a gente não vai demorar menos que 1 hora nessa fila. A gente tá fudido. Eventualmente a gente chegou lá, né? Óbvio, a Priscila, até então, calma, já estava puta. Porque eu talvez tenha reclamado um pouco. Quando a gente chegou na frente da mulher, do cara da imigração, ele viu que a gente tava nervoso, meio acelerado e tal. Aí ele virou pra mim e falou, tem algum problema? Mas você tá bravo? Só faltou isso. Vocês estão com pressa? Você tem alguma questão? Aí a Priscila vira e fala, então, aqui a gente tem a conexão pra pegar, né? Se possível. Aí eu pensei, pronto, agora a gente vai ser preso na Argentina. Agora sim, vai ser do caralho. Ele não prendeu a gente, mas ele ficou uns 5 minutos reclamando do aeroporto e pedindo desculpas a nós pelo fato da situação da Argentina estar numa situação socioeconômica deplorável. E eu pensando, foda-se, eu não quero saber, eu só quero que você me dê o meu passaporte. Mas precisava de passaporte? É, porque eu levei o passaporte. A Argentina precisa de passaporte, velho? Não, mas eu levei. A carteirinha do Senai, você entra. Né? Carteirinha da biblioteca, né? Pegamos a mala, pá. A moça perguntou assim, qual é o seu voo, Calafate? Que horas? Aí eu olhei no relógio e falei, então, ele levanta voo daqui a 2 minutos. Ah, não, mas você perdeu esse voo. Eu imagino, né? Imagina o ódio. O Fred começa, e quando o Fred fica muito estressado, ele começa a ficar emperebado, começa a dar alergia na pele. Sabe? Chegou a dar aquelas perevas que você tinha quando trabalhava com o espelho ou foi tranquilo? Não chegou naquele nível, não. Eu fiquei puto, fiquei vermelho da cabeça aos pés. Quando ela falou, mas você perdeu o voo? A minha vontade era falar, não, eu não juro que eu perdi o voo. Vocês não vão parar o avião na pista pra eu entrar correndo com a mala? Jura que eu perdi o voo? Jura que eu perdi o voo, caralho? Jura? Porra! Aí me surpreendeu a Aerolínea da Argentina. Falou, não, a culpa não é do senhor. Vamos lhe dar um voucher pra um hotel e pra uma refeição. Tá bom, peguei o voucher, já puto, pensando, lembra que eu não queria ficar, passar uma noite na Argentina? Então, ó, vou ter que passar, vambora. Caralho, que horas que sai o voo amanhã pra Calafate? 6 horas da manhã. Bom pra caralho, tem que estar aqui às 3, né? Que delícia, vamos lá. Vamos pro hotel. Cara, e anda. Paramos num prédinho. Falei, ué, não tem cara de hotel. Que cara de presídio. Sabe aqueles prédinhos horroroso de hotel do Lido, sabe? Que você olha de fora e fala assim, não, isso é um prédio comercial, isso não é um hotel. Isso é um prédio comercial, essa porra. Isso é um prédio kitnet, isso não é um hotel, essa porra. Foi reservado para o senhor Caes. Não, todo mundo que tava no avião foi para outro hotel. O único que foi mandado para esse prédio. Que o cara não queria dormir em Buenos Aires. Hotel. Subimos no elevador. Elevador arrumadinho. Retrofit, manja, retrofit. Bonitinho. Muito espelho, muito vidro, muito metal. E eu pensando, esse elevador não condiz com a entrada do prédio. Tem uma coisa errada aqui. Abre a porta do elevador. Imagina a cena. Prédio de Copacabana. Prédio de Copacabana velho. Uhum. Sabe aquela escada que o corrimão ali de concreto alisado, que é um corrimão inteiro? Lá de cima até lá embaixo. Sim. Com aquela escada que ela é meio espiral, assim, no meio, entre os andares. Que maravilhoso. Que aquele degrauzinho pequenininho pra velha rolar, uma das caras que não cabe um pé, sabe? Abri a porta, era isso. Falei, fudeu, né? Olhei pro chão, o carpete devia ser 15 anos, mais ou menos, mais velho do que eu. Pelo menos. Fedendo a cigarro. Fedendo a várias coisas, inclusive cigarro. Porra, cigarro seria ótimo. Seria ótimo. Olha pra um lado, final do corredor, 2 portas. Uma assim de frente e uma lateral. Olha pro outro, final do corredor, 2 portas. Uma de frente e uma lateral. Cara, essa porra era um prédio residencial. Isso só pode ser kitnet. Eu tenho certeza que era, aliás. Entrei no quarto, eu olhei e falei, me explica uma coisa. Como é que o banheiro é maior que o quarto onde tem a cama? Me explica. As pessoas dormem no banheiro. Eu já puto. As pessoas dormem no banheiro. Esses filhos da puta dormem no banheiro. E a Priscila, cala a boca, para de gritar, porra. Eu quero entender essa merda. Beleza, vamos lá, comemos, voltamos. Vamos dormir? Vamos. Toma um banho. Aí a Priscila olhou assim a roupa de cama e falou, porra, é essa? Eu não sei, do que você tá falando? E tinha vozes no quarto do lado que a gente não tava prestando atenção. Porque a gente tava falando e tal, arrumando mala, separando roupa. As vozes no outro quarto eram dos europeus? Não, não, vou chegar lá. Ela falou, Fred, olha isso daqui. Isso aqui parece um, isso é um feijão em cima do... Nossa. Do lençol grudado. Era percevejo. Tomara que seja. Tomara que seja. Não parece ser um feijão. Isso parece ser um casulo. Nossa, tio. Mas de que? Então, eu não sei. Ela, puta que pariu. Toma aqui dois antialérgicos. Eu vou tomar um antialérgico também com carpete. Toma dois antialérgicos. E vai dormir no banheiro, que tem mais espaço. Da banheira. Enche a banheira. Enche a banheira e dorme, que os bichos não te pegam. É. O banheiro, pelo menos, é ladrilho, né, cara? Você passa um álcool, tá limpo. Aquele carpete só queimando. Tá, passa álcool no ladrilho e taca fogo. E foda-se. Aí, tá, joga o lençol no chão, foda-se, vamos dormir com frio mesmo, caguei. Mas peraí, vocês dormiram aonde? Na cama? Na cama, na cama. Com aquele lençol nojento? Ai, que nojo. Com... Era o cobertor, era a manta. Tava fazendo 8 graus lá fora, tá? A manta, que é o que deveria deixar a gente vivo, tinha um, eu imagino que inseto eclodindo dela. Caraca, que asco, maluco. Isso porque ele não queria dormir em Buenos Aires. Aí quando tá o silêncio no quarto, você começa a ouvir a voz do vizinho. Ave. Pra começar, eram 3 vozes. Uma adolescente, claramente adolescente, uma velha e um homem que de vez em quando falava alguma coisa como cala a boca, cala a boca! Porque você entendia a entonação. Cala a pé. Os 3 estavam falando em espanhol. E vendo Titanic. Em espanhol, malandro. Ai, caralho. Aos berros. Aos berros da televisão. E eu olhava pra piscina. Eu sou o rei del mundo. É. Nesse nível. Nesse nível, cara. Nesse nível. Debourra-me como sus francesas, Jack. Caralho. Ai, caralho. Na hora da intimidade, percebi que minha esposa gostou da ideia. Ah, gente, essa é a história bizarra, anônimo, raspou o saco. Calma, que pode piorar. Não quero chocar as senhoras da mesa, senhora Jovem Nerd portuguesa, mas na hora do Bola Gato... Que isso? Ela teve mais gula do que antes. Que Bola Gato mesmo? Sei lá, pelo jeito, minha filha. Fala em inglês, Bola Gato. Ball cat. Ball cat. Caraca, Ballcat. Minha filha, se ela gostou, é que tu devia estar nojenta, hein, amiga? Caraca! Não, ele devia ter um matagal que a mulher, coitada. Pentelho entrando no nariz. Nossa, devia ser uma desgraça. A mulher tá traumatizada. Ela tem nojo de pelo, ela vomita com pelo. Caraca, olha aí, ó. Imagina ela puxando assim, pega as duas mãos. Pega as duas mãos. Junta assim, palma com palma. Aí imagina ela botando aquilo no meio do matagal e abrindo assim pros ladinhos, falando, ó, achei. Ai, que achei, olha. E o chato. No meio dos chatos lá. Ah, fala sério. Ai, tá bom, já é pico roxo, ainda com essa pelagem aqui, ainda não vê, né? Não sei se os millennials sabem disso, mas tem que raspar e não, tem que aparar. Mas millennial não vê ninguém pelado. Millennial não vê ninguém pelado. É, não vê ninguém pelado. É, tem que aparar ou tirar. Millennial não faz mais sexo. Diz estudo. Pentelho realmente é uma desgraça, gente. Tem que tirar, gente. A laser hoje em dia não dói mais nada. Laser no saco? Não dói nada. Não, melhor não. Não dói mais nada. O que saco dói é a depilação a cera. É. Caraca, cera. Nossa, mas no saco. Mas vai tomar no cu que eu não vou fazer depilação a cera no saco, André. Caraca, meu irmão. Fora, gente. Eu não tô falando pra fazer, tô falando que a cera que dói. Imagina a cera. O laser não dói nada, gente. Estica 3 metros. Confia em mim. Gente, estica o saco até... Estica até ficar transparente. Não, gente, é laser. Laser, qual foi o último laser que eu fiz? Foi super moderno, não senti nada. E bota o quê? O óculos escuro no pinto? Sei lá. Aquela depilação. A mulher que depila que bota o óculos. Puta merda, mas se for um laser errado, amigo. O quê? Não, melhor não. Deixa essa porra falar. Gente, só basta parar, no caso dos homens, a parar, né? Não precisa raspar. Eu acho que pentelho não acrescenta nada na vida, gente. O pentelho é a parada pra proteção, né? Ah, protege. Mas a gente tem roupa, a gente não é macaco, cara. Exatamente. Exato. Proteção a cueca. Arriscada é sem cueca. Exatamente. As pessoas têm pelo porque antes andava todo mundo pelado, você tava no chão. Tu sentava no chão. Agora a gente se não tivesse roupa, pelo no cu, entrava tudo. O penteiro no cu era uma rede de proteção contra o homem das cavernas. Ai, gente. Eu nunca tinha pensado

É visão, visão, é isso aí. Mas Capitão Marvel não tem visão, porra. Cala a boca, não é a mesma coisa. Cala a boca, não, mas tem que estar relacionado. A letra tem que estar relacionada a um poder. Não, a letra é o nome. Mas o poder dele é... o poder do pode ser... é visão além do alcance. Pode ser o Hugh Efron também, o criador da Playboy. Ai, caralho, que cientista é isso? Então, peraí, porra. Já tem o S, tem o H, tem o A. Z. Z. Z é foda. Z, Z, Z, Z. Caraca. Tem que ter o pirulo, o Átila aqui. É, o Átila dá pra ter. Não, pra ajudar que eu digo. Caralho, com Z? Alguém que tenha inventado algum indiano aí? Vale, filósofo? Que aí a gente bota vale, o Bauman. Vale, vale, ciência. Então, né? Sigmund Bauman. Sigmund Bauman, tá aí. Sigmund sabedoria. Freud. Sigmund Freud? Ah, é com S, mano. É com S, é com S. Sigmund Freud, tá certo. É, o Bauman é com Z. Mas é filosofia, né? Ah, já pode ser a sabedoria, entendeu? Aí, boa. Agora o outro A. Outro A. Pô, oh, dá pro Átila essa, porra. Poder da comunicação, né? Boa. Poder da comunicação. Pô, pra velocidade, pensei num corredor, mas aí eu não só pensei... Não precisa ter velocidade, cara. É ciência. Você não consegue entender. É, falta o M. Por quê? Se você... Não, não, se você... Vamos... O Capitão Marvel cientista vai ser um nerd de óculos pançudinho. Não é pançudinho, porra. Cara. O poder é da cabeça que eu tô falando aqui. E ele vai soltar raio, quer ver? Em vez de ser Shazam com M, Shazam, vai ser Shazam com N e vai ser o Nikola Tesla. É, acho que eu pensei. Muito bom. Pensei pela eletricidade Tesla mesmo. Quem seria o vilão do nosso herói Shazam? Quem veria? Seria o anti-vax, esses caras aí, cara. Aquela galera que é contra a vacina. Jim Carrey. Como era o cara que roubava todos os projetos de todo mundo? Thomas Edison? Thomas Edison, bom vilão. É, Thomas Edison, realmente. Thomas Edison. Seria a cabeça do Thomas Edison num vidro, uma coisa assim. Um jarro, né? É, irado. E aí, tipo, ela abria com pernas de aranha que ele fez. É, exato. É. Pode ser uma coisa meio steampunk. Todo valvulado, com lâmpada, né? Isso, steampunk total, exatamente. Tem que ter uma aranha gigante. É, isso aí. E aí, só pra gente puxar o saco pra gente, ele voava num avião dos irmãos Wright. Olha aí. Porra, podia ter os irmãos Wright, hein? Vamos tirar o Stephen Hawking, que aí ele pode voar também. Ah, pode ser o Santos Dumont. É com S? É com S. Não, mas peraí, gente. A gente já tem... A gente... É... Ah, é verdade. Santos Dumont. Boa. Tirar o Stephen Hawking. Dumont. Vou tirar o Stephen Hawking. Não é o S. Stephen Hawking é o H. Tirou o Stephen Hawking? Não, o Stephen Hawking não é o S. Tirei. Botei o Santos Dumont. Sacanagem. Agora ele voa lá. E tem o chapéuzinho. Chapéuzinho. E sabe por que é melhor ter o Santos Dumont do que os irmãos Wright? Não. Porque com o Santos Dumont ele pode voar sozinho. Com os irmãos Wright tem que ter alguém empurrando ele pra ele voar. Mas quantas e quantas vezes todos nós aqui, vocês que estão ouvindo, já não quiseram que simplesmente um problema tivesse desaparecido. Sabe, o problema é que você não tem como lidar. Não tô falando de morte, né? A série extrapola, claro. Não, tipo, só esse problema eu não quero ter. Aquele problemão que tu, caralho, como é que eu vou resolver essa merda? E se você tivesse a oportunidade de fazer aquilo desaparecer, pra você não ter que lidar com aquilo, você faria. É. Quantas vezes todo mundo já não teve que lidar com essa história, e você, não tô falando que você fez, mas você já pensa, puta, como é, exato. Se eu pudesse me livrar dessa pica, sabe, eu me livrava, mas aí você lida aí com você ela. Tem as escolhas morais, etc, né. É uma situação reconhecível, cara, pra mim, fugindo um pouco do The Boys, indo pra um outro exemplo, uma das melhores cenas da TV dos últimos anos é do Breaking Bad, quando o Mr. White não ajuda a namorada lá do Jesse que tá tendo uma overdose. Sim, sim. Eu acho que ninguém ia fazer uma missão de socorro aqui. É a mesma situação, é a mesma situação. Situação do Homelander. É, mesma situação. Isso aí, omissão de socorro. Tu pode ser escroto ficando parado, cara. É porque ele pensa assim, se eu não tivesse ido no avião, as pessoas provavelmente iam morrer de qualquer jeito. Então, tipo assim, é como se eu não tivesse estado aqui, então nem vai ser um problema. É isso que pensa... Tô justificando, não. Tô falando que é isso que tá na cabeça dele, entendeu? E era isso que tava na cabeça do Walter White. Ele falou assim, se eu não tivesse vindo aqui... Ela ia morrer de mesmo. Agora eu ia morrer de qualquer jeito, então foda-se, né? O ser humano, o tempo todo, ele acomoda a linha moral dele. É isso que a gente faz o tempo todo. Você não faz X, até que as circunstâncias talvez coloquem você a repensar se o X pode ser Y. Se a pessoa quiser, se ela quiser, ela move a linha pro Y e ela justifica pra si mesma. Justifica, auto-justifica isso. Você quer maior flexibilidade moral do que um advogado penalista? Pô, perfeito. Exato. É verdade. O cara entra numa sala com o cidadão e fala, tá bom, o que aconteceu? Aí o cara fala, não, veja bem, eu vi... Não, não, não, não. Não, é isso que eu quero saber.